Ano passado eu brinquei pra boi, a esse ano vou tornar a brincar. Ano passado eu brinquei com boi, a esse ano vou tornar a brincar. Pra alegrar meu povo e mostrar para contrário, pra fazer bomba e eu não me mudo de lugar. Pra alegrar meu povo e mostrar para contrário, pra fazer bomba e eu não me mudo de lugar.